Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria muito grande para mim estar entrando na sua casa através das ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet ou pelo portal da Rádio Mãe de Deus. Eu tenho falado sobre a vida dos homens de Deus durante o Antigo Testamento. Formas de nós ouvirmos Deus trabalhando na vida dos homens. Isso é importante porque nós precisamos de bons exemplos na nossa vida como homens. E muitas vezes os exemplos que estão ao nosso redor, fisicamente, não são os melhores. Mas o Senhor, através do Santo Espírito, inspirou homens para que escrevesse a vida de outros, para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade. Eu tenho falado sobre, falei sobre dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. E agora eu quero lhe falar sobre a vida do profeta Isaías. Isaías viveu no Reino do Norte. Depois da divisão das tribos, dos reinos em Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Vários reis sucederam no Reino do Norte, entre ele e por fim chega Ezequias. Ezequias enfrenta um caos político muito grande, porque ele se revolta contra a Babilônia e a Babilônia vem contra ele através do rei Senaqueribe. E a palavra do Senhor vem ao profeta Isaías, que era, como assim dizer, nos tempos de hoje, um professor universitário. Imagine um professor na sua sala de aula, dando aula, de repente, diz a Escritura que no sexto ano do rei Uzias, veio a palavra do Senhor a Isaías e ele tem uma visão. Vi o Senhor, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime monte, sublime trono. Se você pegar o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, você se espanta com a visão que ele teve. Que ponto que eu quero lhes trazer com essa história bíblica? Meus irmãos, nós vivemos uma vida de profunda rotina. Nós temos horário para trabalhar, horário para estudar, horário para ir à igreja. Nós vivemos e nos facilmente nos adequamos a uma rotina. Os mais ordeiros necessitam dela para viver. Mas veja, na vida cristã, o nosso horário, o nosso ser, a nossa existência deve estar na mão de nosso Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida segundo a vontade dele, não a nossa. Nós somos chamados a viver uma vida conforme a fé que ele nos legou, não aquilo que nós simplesmente acreditamos. Nós somos chamados a viver a agenda de Deus no mundo, não a nossa. Nós, como homens, somos chamados a sermos santos, vivermos em santidade. E o que eu acho importante nessa história é que o professor universitário Isaías é chamado a profetizar e tem uma profunda visão de Deus. Nós somos chamados, através do movimento carismático na Igreja Católica, a buscar ter uma vida mais profunda, a irmos a águas mais profundas, a buscarmos a Deus. Mas veja, buscar a Deus é perigoso. Pois se o encontramos, a nossa visão dele muda completamente a nossa história. Isaías viu um anjo. Um anjo que tinha seis asas. Uma criatura celestial, espiritual. Tão difícil de descrever que o profeta tem que escrever muito para conseguir escrever a sua profecia. Ela nos foi legada nas páginas da Escritura, mas é importante pensar que aquilo revolucionou a mente de Isaías. Ele teve uma visão poderosa de Deus, uma visão do Messias, uma visão, ele viu o Calvário. Ele viu o futuro de Israel, ele viu o futuro do mundo. Não havia, ele viu o que São Paulo chama de o inefável. Aquilo transformou Isaías. A experiência de Isaías É uma lição para que eu e você busquemos a Deus com intensidade e que nos preparemos, pois ao encontrá-lo, a nossa visão da vida não será mais a mesma. Tanto ele quanto o profeta Jeremias em Judá, tiveram uma visão de Deus e aquilo transformou as suas vidas. Homens que têm um profundo encontro com Deus, uma profunda experiência com Deus, não são mais os mesmos. Se um dia Deus entrou na sua história, você não pode mais ser o mesmo. Você não pode mais ser o mesmo. E é isso que eu tenho procurado lhes falar nesses podcasts, rogando a Deus para que a vida de Deus seja algo fluindo na vida de vocês. Que os nossos ouvintes na Rádio Mãe de Deus, através da internet, possam realmente conhecer o Deus da Bíblia e ter uma experiência com o Senhor, a ponto de poder dizer, como disse o profeta Isaías: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi a majestade e a realeza, e a minha boca não pode mais deixar de falar sobre isso. Ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E que possamos ter os lábios purificados e receber a palavra do Senhor e poder dizer com muita esperança: só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe enormemente. Até o próximo podcast.